Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Me toca, eu me sinto bem. E depois que o primeiro beijo, não quis levar na mente. Viajar, viajar, viajar na tua onda pro corpo e fazer coisas má boa que nunca imaginava. Eu e tu, tu e eu, oh mami, you and I. Nunca pensava que na nós tava bem ter as oportunidades. Eu e tu, tu e eu, oh mami, you and I. If you spread your wings, girl, together we will fly. Don't care, ver teu beijo com love da minha. Senti tua voz na minha ouvida. Don't care, pra salvar uma vez sem mami. Sou mais uma vez que para um braço, girl. Carícia pouco naqueles lugares que eu sabia que vou gostar e fazer coisas má boa que nunca imaginava. Eu e tu, tu e eu, oh mami, you and I. Nunca pensava que na nós tava bem ter essa oportunidade. Eu e tu, tu e eu, oh mami, you and I. Spread your wings, girl. Together we will fly. Don't care. Built up the shop, call up na mi. Call up na mi. Sinti vovó. Sinti vovó. Na minha ouvi. Yeah. Don't care. Pra salvar uma vez, sempre na mi. Sempre na mi. Para não viver. Esse nos momentos só mais um vez. Tu, tu e eu, oh mami. Ora então, bem-vindos aqui a mais uma emissão do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. Com prazer que hoje lhe dizemos que vamos fazer também aqui alguma inovação, sendo certo que ao fim de 10 anos ainda podemos fazer ao rogo ter inovações. Não que outras vezes não tenhamos ido à procura da lusofonia, já o fizemos várias vezes com portanto, pessoas que não nasceram em Portugal, mas por várias vezes estão ligados. Mas aqui no caso vertente, vamos à lusofonia para ir buscar a música de Cabo Verde. Recordo-me que já fizemos com outros autores e já tivemos aqui outros ligados a esses países lusófonos, mas no caso vertente temos aqui aquilo que é uma estrela que, de algum modo, tem andado não só, embora tenha raízes, de facto, em Cabo Verde, tem andado por outros países, obviamente a sua vida, basicamente, pela na Holanda. Mas é um nome que não está desassociado da música em Portugal. Nelson Freitas, efetivamente, tem sido um sucesso no nosso país, e não só, a prová-lo estão os concertos que tem tido ao longo de toda esta Europa, mas a verdade é que o Nelson Freitas, de algum modo, compartilha connosco o gosto da língua nacional. Ainda que lhe seja difícil, em alguns casos, percebê-la até, porque, efetivamente, foi com base noutras línguas que foi educado. Antes de mais, é sempre um prazer dar as boas-vindas à pessoa de quem iremos falar. O Nelson Freitas está do outro lado do telefone e dizemos de facto as boas-vindas aqui à Boa Nova. Ah, olá, boa tarde. Nelson, é um gosto falar consigo a propósito deste novo álbum, For, que desde logo vem identificar que é o quarto disco enquanto o Nelson Freitas a solo. E antes de mais, dar-lhes parabéns por este disco. Porque daquilo que se foi conhecendo ainda antes da sua saída, no caso essencialmente do Miúda Linda, tem sido já um sucesso. Quando o Nelson pensa em lançar um single prévio ao lançamento do disco, é de algum modo também para cativar o interesse dos ouvintes, para perceberem, atenção, que dentro de dias está aí um disco novo. Sim, sempre quando lançamos um single primeiro, para anunciar que algo está a chegar, tá, já estamos a trabalhar, para não ficar assim muito tempo ausente também, não é? Eu faço mais ou menos um disco, faço um tour de 2-3 anos. Exato. E no meio disso estou sempre a gravar. E depois chegas num ponto onde é que tens que dar algo novo para os fãs não esquecem que ainda estás presente. Então o single é para isso. Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda, oh, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Eu não me importo se ando a gastar à toa. É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida. Só Deus é que sabe, bota a pão tão feliz, yeah, yeah. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda, oh, oh, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Miúda linda, miúda linda, tão bonita, oh, oh. Fazer coisas, nunca fazer na minha vida. Miúda linda, miúda linda, tão bonita, oh, oh. Fazer coisas, yeah. Essa miúda linda, oh, oh, oh, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Fiz por ninguém, não. No entanto, a verdade é que, desde o seu primeiro disco a solo, praticamente a saída de singles faz com que o disco não, entre aspas, não morra logo, porque as músicas andam aí a perdurar durante bastante tempo. E se mais precisássemos dizer, falaríamos logo desde aqui no Botei Mel, que é um tema que neste momento, sendo carismático do Nelson Freitas, é um tema que já ninguém sabe dizer bem quando é que apareceu. A verdade é que ele toca quase todos os dias. ainda toca muito. Foi um dos éxitos que com mais sucesso do último disco que eu fiz, Elevate. Ainda está a tocar. É verdade, exatamente. Portanto, esta necessidade de estar a lembrar quem é o Nelson de Freitas, no seu caso, nem é assim tão necessária, porque efetivamente as pessoas vão fixando os seus temas. Nelson! One equals two, you like me, I like you. Been feeling for you, girl. I need you in my world, cause you're so special. My African queen, y'all. I need you in my world, yeah. Oh, damn, don't want the best of my book, girl. Oh, great, sabe. Sporting, oh, team pink by me, team pink by me. Won't I live up? Conta a mostrar lugar e coisas nunca vou a na bobeira. Com boedos, boedos, sangos. Escalor que tá senti pra bom. Nunca te ver pra nenhum outro lady. Oh no, botem na bobom, botem na bobom. Beijo que eu quero, manda de novo. Juro que eu não vou falar. Manda vir, beijo, eu quero mais. Juro que vai ficar entre nós. Ei! Give me more kiss, cause I wanna give my again. Juro, I won't tell nobody. Give me just one more. Você perdeu? Cabeça pra bom, girl. Não quer saber. Esbotei um timping pra mim. Timping pra mim. Um tá levando. Tá? Lugar e coisas nunca vou ir na bobina. Give me. Jura, won't. Give me just one more. Você veria eu? Yeah. Coliseu. It's all love. Obrigado. Uma vez que é a primeira vez que falamos aqui com o Nelson Freitas na Rádio Boa Nova, temos que recuar àquilo que é a gênese do Nelson Freitas enquanto músico. Desde logo podemos recuar ao ano de 97, onde começou com uma banda, Os Quatro. Exato. Fala-nos um pouco dessa banda e quando é que percebeu que necessitava de dar um passo em frente, começar a solo. Bom, com a banda foi bom, né? Foi a cabeça, foi o líder dessa banda e formei essa banda, esse grupo, e aprendemos muito nessa altura, porque éramos miúdos, não é? Jovens, e gostávamos de cantar e viajar e essas coisas, mas em termos de negócio ou em termos de mundo da música, nessa altura ainda éramos miúdos mesmo. Então, o que foi bom desse tempo que eu teve nesse grupo foi para aprender a conhecer o mundo da música. E depois disso, por volta de 2005, já queria dar o passo para solo. Só que fizemos mais um CD com o grupo e esse CD deu muito sucesso. Uhum. Então tivemos que fazer um tour outra vez de 2 anos. E para mim, na minha cabeça, já estava no projeto solo. Mas no meio desse tour, fiz o meu disco, que é Magic, exato, que eu lancei em 2007. Então, epá, eu acho que tudo faz parte da vida. Foi por um motivo. Um mundo de emoções. neto de uma geração de cabo-verdianos que se deslocou para a Holanda. Mas situar-se na cidade portuária de Roterdão. Não seria mais natural que, eventualmente, não viesse a privilegiar o português enquanto música para cantar, até porque, de algum modo, tornou-se facilmente, enfim, ter uma língua que lhe é inerente, o próprio holandês, aprendeu o inglês. O cantar em português surgiu como, despertou em si como? Foi por acaso, porque essa música eu fiz com o Looney Johnson, uhum. E pronto, eu estava com ele lá no estúdio, ele apresentou esse beat, e eu comecei a fazer as melodias, e comecei a encaixar nas melodias, assim, umas letras em português. O refrão vem de uma vez, assim, essa miúda é linda, oh. E como eu estava com o Luni começou a escrever junto comigo, e a música saiu assim, em português. Nem, eu não estava a pensar, ok, agora eu tenho que fazer uma música em português. Uhum. Não, isso saiu assim, automaticamente. Foi por instinto, não é? Exatamente. E foi um feliz instinto. É verdade que Exato. Veio a captar a atenção dos portugueses e, claro, também de toda a diáspora coreana e tudo que é lusofonia. Como é que Exato. O Nelson Freitas se sente? Um cabo-verdiano, um holandês, no seu íntimo, o que é o Nelson Freitas? Essa é boa pergunta. Não, porque eu nasci. Obviamente que eu nasci em Holanda, os meus pais são de Cabo Verde. Então, em Holanda, eu sou cabo-verdiano que vive em Holanda. Uhum. Mas se eu vou para Cabo Verde, sou cabo-verdiano de Holanda. Uhum. Sou o holandês. Então, estou sempre naquela. Eu sinto-me os dois, porque vivi sempre a minha vida em Holanda. Exato. Mas os roots, as nossas roots, estão em Cabo Verde. Quando eu vou para Cabo Verde, sinto-me mesmo em casa. Exato. Sinto-me aqui, é que os meus pais, avós, viveram cá. Eu nunca vivi em Cabo Verde, mas sempre sinto essa ligação. Claro. E em Portugal? Como é que é para um, enfim, como diz, um cabo-verdiano que nasce na Holanda e que em Cabo Verde considera um holandês, em Portugal como é que se sente? Como é que se sente depois de uma recepção que teve e que foi incrível, quer no Coliseu dos Recreios, quer no Meio Arena? Eu sinceramente, sinto-me muito em casa aqui também. Sinto-me muito em casa aqui, foi muito bem recebido. E eu já venho para Portugal há muitos anos, desde a infância, com os meus pais, a passar férias aqui, porque aqui também tem muito cabo-verdiano. Então era sempre aquela ligação com Portugal também, nós temos isso muito. E com essa recepção que eu teve do público de Portugal, pá, eu considero a Portugal, nós não é segunda, é a terceira casa. Fui buscar o que motivar. Vamos seguir meu coração. Se vou querer para mami, se calhar. Até bom, vou pôr e vivo mesmo. Um mês de sonchas. Se nós caminhamos juntos, acabamos que ser. Valor com diálogo da companhia. E dá sofrimento para não descar. Nas coisas sabidas, prima botei. Minha baby. Minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby, minha baby. Nunca queria falar, que eu vou estranhar, tua palavra está enganar. Se vou querer ver mami, conectar, o bom coração na de me. Acabou esquecer. Valor que um dia não dá companheiro. E tanto sofrimento para não chegar. Nas coisas sabidas que me mavotei. Minha baby, minha baby. Consegue, tendo base na Holanda, é o que eu julgo saber, inclusive é o seu estúdio em sua casa, o que de algum modo faz com que quase que não se despegue do trabalho. Como é que é chamar para si outras pessoas ligadas à lusofonia? Como o caso da Sara Tavares, que faz muito sucesso precisamente na Holanda, o caso da Mara Andrade, o caso do próprio Miquel Solnado, filho do grande Raul Solnado. Como é que é chamar essas pessoas assim e dizer-lhe, olha, eu sou o Nelson de Freitas e gostava de trabalhar contigo? É sempre um processo, não é? As pessoas, primeiro, conversas com elas, vai ter uma conversa e quando eu vou chamar uma pessoa para participar numa música comigo, eu tenho que gostar dessa pessoa, eu tenho que gostar do trabalho deles e, felizmente, as pessoas que eu vou apresentar o meu trabalho, elas também gostam e admiram o trabalho que eu tenho feito. Então é mais na base de admiração, respeito, e é isso. Essas músicas que eu tenho no meu disco, que é Mayra Andrade, o Richie Campbell, o Miguel Sonado, o Looney Johnson, são pessoas que eu sei que já há muitos anos, e também sou fã deles, então é mais ou menos isso. Balance and align it. It's all about you. All about you. Can't say I don't when I do. When I do, when I do, when I do. Can't see myself without you. Can't see me. I would be acting a fool. I would be acting a fool. Hey, mama. For your love and don't stop her. Put that thing on me harder. On me harder. Hey, mama. You set the place on fire. Got my thing rising higher. Rising higher. Till the break of dawn. We'll be loving, hey. We'll be touching, hey. We'll be rocking, hey, hey. Till the break of dawn. Kissing on you, eh. Touching on you, eh. Ain't no stopping this. Till the break of dawn. Overtime, I'm putting in overtime. Just to keep that pretty smile upon your face. Overdrive, engines running on overdrive. And we're compatible, seems like you were built just for me. Hey, hey, mama, mama. Feeling for your love and don't stop her. Don't stop her. Put that thing on me harder. On me harder. Hey, hey, mama, hey, mama. You you set the place on fire. On fire. Got my thing rising higher. Rising higher. Boom, boom, boom. Till the break of dawn, we'll be loving, eh. We'll be touching, eh. We'll be rocking, eh. Till the break of dawn, kissing on you, eh. Touching on you, eh. Tell me so you miss me when me gone. Baby, tell me say you want to hold me on. You can't believe every girl in the world could have never steal me, cause you are the only one. All when the day cold, you are for me son. Give me a daughter, me give you a son. It's all about you, like me said in the song. Best friend, yeah, me link, baby, you are me done. To the break of dawn, baby, let me climb on you. To the break of dawn, me never get a girl like you. To the break of dawn, wine it, balance and align it. Wine it, wine it. Be a big girl, just balance and align it. To the break of dawn, we'll be loving, eh. We'll be touching, eh. We'll be rocking, eh, eh. To the break of dawn, kissing on you, eh. Balancing on you, ain't no stopping. Há sempre quem goste de rotular o tipo de música que cada autor faz. Se tivéssemos que rotular o trabalho de Nelson Freitas, há termos que, não sendo puros, não podemos precisar de esquecer. O Kizomba, o Zouk. A verdade é que, de repente, chama, por exemplo, o Richie Campbell e entra no campo do reggae. Este conjunto de influências, na sua opinião, faz com que o Nelson Freitas tenha tido o sucesso que tem tido? Eu não gosto de ser categorizado numa coisa musical. Só. Eu não considero a música que eu faço kizomba, porque não é. Uhum. Se perguntas a mim o que é o teu estilo, eu acho que nesse momento eu posso dizer que é pop, música popular. Porque se vais dizer que é kizomba, é zouk, é coisa, fica muito limitado. Exatamente. E nesse day foi isso mesmo que eu fiz. A mostrar que isso não é só kizomba, isso é mais que isso, isso é muito mais que isso. Eu posso fazer uma música com um gajo de reggae e vamos fazer uma música que tem essa batida de zouk, mas os flow de R&B e reggae junto e criamos um novo estilo. É isso? É isso que criamos anos e anos passado com os quatro e com a empresa que nós tínhamos que chamamos esse estilo ghetto zouk, que hoje em dia chama-se kizomba. É sempre criar algo novo. Exato. Inovar para dar às pessoas, fãs, coisas boas para ouvir, para sentir, para em casa ou no carro, no trabalho. É para trazer aquela alegria, para fugir do dia a dia. É esse que é o objetivo. E daí resulta que tenha um conjunto de fãs tão grande que vai, como é dizer, vai dos 8 meses aos 88 anos. Sim, é porque... Eu acho que, se é bom, é bom. As pessoas vão gostar, se miúdos ou pessoas mais velhas, né? E eu tento sempre dar o máximo possível. Eu tento fazer tirar o máximo de mim. Se eu gosto, eu posso transmitir isso para as pessoas. Acho que o meu forte é isso. Lady, hush now. Sit down, need to talk to ya. I know, been wrong. You're right, no discussion. The silence is killing me, oh. Killing me, oh. I can't control it. Your absence is killing me, oh. Killing me, oh. My feelings. Baby, let's talk about it. Talk about it. No intermissions. Baby, let's talk about it. Talk about it. Until we finish. Yeah. Bring back your smile. Love so much, I miss your touch, your hugs, your kisses, and all of that. Yeah, I'm in my feelings. Had to admit it. Yeah, I'm in my feelings. I'm in my feelings. The silence is killing me, yo. Killing me, yo. I can't control it. Your absence is killing me, yo. Killing me, yo. I'm in my feelings. Yeah. Talk about it. Yeah. Baby, let's talk about it. Yeah. Talk about it. Yeah. Ora bem, para quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Nelson, temos aqui uma fase de três desafios. Está disponível para eles? Yes. Primeiro, imagine que vem tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Já lhe expliquei que é junto à Serra da Estrela e que lhe permita dizer consigo duas bandas ou dois autores portugueses. Quem é que o Nelson Freitas iria convidar? Para ir comigo? Uhum. Bom, nesse momento tinha que dizer, tem que ser português, é Michael Sonado e Richie Campbell. Muito bem, Michael Sonado e Richie Campbell. Seria uma tarde bem pensada aqui em Oliveira do Hospital. Yes, I wanna know you. Ooh, I wanna know you. Yes, I wanna know you. Tocar aqui em Portugal, mas vem uma banda qualquer da cena internacional e quando chega essa banda aqui a Portugal diz: eu quero ter no meu concerto o Nelson Freitas. Pois bem, com que banda internacional gostaria de participar? Nesse momento eu acho que há várias. Eu acho que são Kanye West ou um Justin Timberlake ou um Jay-Z, Rihanna, que vem para Portugal e diz que eu quero ter o Nelson Freitas no meu show, é logo, é sem conversa. Muito bem. Muito bem. Agora, o terceiro desafio. Sei que é uma pessoa atenta, que também gosta de ouvir música nacional e conhece muitos autores portugueses. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E pedem ao Nelson Freitas que faça uma versão de um tema para homenagear essa banda ou esse autor. Que banda portuguesa gostaria de homenagear? Bom, internacional, Michael Jackson, obviamente, que é o rei, rei, eu digo o rei da música, uhum, mesmo. E que música é que seria de Michael Jackson, já agora? Human Nature. Human é uma das preferidas que eu gosto mesmo. None of that is human nature. Why? Why? Can it be that way? They say why? Why? None of that is human nature. Why? Why? Can it be that way? Reaching out. Electric eyes are everywhere. See that girl? She knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why? None of that is human nature. Why? Why? Can it be that way? They say why? Why? Gotta live it that way. I like living this way. I like loving this way. Nacional. Nacional, nacional, nacional, nacional, nacional. Deixa-me pensar bem, bem, bem, bem, bem. Porque é que assim, músicas nacionais eu conheço mais que são de agora. Uhum. Dessa época que estão a tocar agora. Não conheço muitos antigos. Uhum. Então, eu gosto de Ana Moura. Uhum. Muito bem, beijo. Por exemplo, beijo, beijo. Uhum. Porque ela tem o estilo próprio, né? Que é, não é estilo próprio, é fado, mas nesse momento está a mudar isso, está a mudar o fado. Exatamente. E, porque eu também, o que eu faço sempre é isso, é mudar o que estamos habituados a ouvir, vamos riscar, yeah? Uhum. E para bom, para música. É por isso que eu gosto. Eu escolhi, nesse momento, eu escolhi a namora. Lá vem a noite, faz-te mais perto. Amarra assim o vento ao corpo, embarca em mim. Embarca em mim. Embarca em mim. Embarca em mim. Passou a fase dos desafios. Está aprovado. Agora, antes de nos irmos embora, eu queria perguntar. Um disco novo, naturalmente, trará mais espetáculos. No entanto, neste momento, a verdade é que já há, ao quarto disco, temas que não pode deixar de tocar nos seus espetáculos. Exato. As pessoas cada vez são mais, quando estão exigentes no seu espetáculo e procuram mais e mais, e quer que o Nelson Freitas as surpreenda. É assim, quando tens feito muito, as pessoas já estão habituadas a um certo nível. Então, para mim, é sempre um desafio também, uhum, surpreender as pessoas de uma forma que elas ficam fogo e yeah. Está mesmo confirmado. Exatamente. Ou seja, cada disco obriga-o de algum modo a ser mais exigente consigo próprio. Sim, sim, sim. Cada disco tem que ser mesmo, senão eu fico mesmo parado no tempo. Então eu tenho que inovar, tenho que procurar algo que não é feito e já. Yeah, yeah. Oh. Got the pictures on my tablet, just so I cannot forget. Last night was crazy, squirting all over my bed. Yeah, you did make me feel like certeza manta a gente amo. Buenho mundo que te amo, buenho flor. Que tem ninguém que te pousa a moda. Nelson Freitas também sabe muito bem, ainda há pouco falámos disso, sobre o estilo musical cruzar fronteiras e quebrar barreiras. E digo isto também porque usa e muito bem as redes sociais e a imagem associada, nomeadamente, por exemplo, agora com este vídeo do A Miúda é Linda. Portanto, percebeu que de algum modo é preciso colocar, usando a web, coisas novas todos os dias de Nelson Freitas e aproveitar a imagem para divulgar. Neste momento tem a noção que Nelson Freitas já não é, entre aspas, fenómeno nem holandês, nem cabo-verdiano, nem português, que é um artista internacional. Já, acho que sim, porque obviamente que nascido em Holanda, com sucesso fora da Holanda, sucesso em Portugal e em Cabo Verde, Angola, Moçambique, esses países assim, já é internacional. Apesar que em alguns países, por exemplo, Portugal, ou Angola, ou Cabo Verde, Moçambique, é global, é para o país inteiro. Exato. E outros sítios, tipo, eu fiz um show na Rússia, mas não é a Rússia inteira que conhece Nelson Freitas, é uma certa comunidade. Uhum. Então, ainda estou a trabalhar para chegar lá, para ser internacional, onde é que todo mundo conhece ou deve ter ouvido de Nelson Freitas. E o que é que falta para isso? Não falta assim grandes, muitas coisas. É trabalhar e continuar a fazer música e continuar a trabalhar. É isso. E as pessoas vão ouvindo uma música, vão ouvindo dois, é fazer participações certas, porque através de uma participação já pode criar novos fãs que vão partilhar outra vez. Então é de pouco a pouco. Eu não tenho pressa. Tem um trabalho que tem que ser bem feito. Só mais um eu e tu e eu, como a mim, you and I. Só mais um beijo. Quando ela me toca, eu me sinto bem. E depois que o primeiro beijo, não quis levar na mente. Viajar, viajar, viajar. Na tua onda, pro corpo. E fazer coisas má boa que nunca imaginava. Eu e tu, tu e eu. Oh, mommy, you and I. Nunca pensava que mais nós tava bem ter as oportunidades. Eu e tu, tu e eu. Oh, mommy. Spread your wings, girl. Together we will fly. Don't care. Pessoa que já a pouco. Naqueles lugares que eu sabia que vou te gostar e fazer coisas má boa que nunca imaginava. Eu e tu, tu e eu, oh mommy, you and I. Nunca pensava que para nós tava bem ter essa oportunidade. Eu e tu, tu e eu, oh mommy, you and I. If you spread your wings, girl, together we will fly. The golden crib, ripped up and shut, cool love at me. Cool love at me. Sinti vovó, sinti vovó. Nanya ouvi. The golden crib, brass up by my pips, simpa mi. Simpa mi. Pa no viver. Es nos momentos, só mais um vez. Tu e eu, oh mami, you and I. So mais um eu e tu, tu e eu, oh mami, you and I. Nelson, uma vez mais, agradecer-lhe a disponibilidade aqui para a Rádio Boa Nova. Foi um prazer falar consigo. E claro, obrigado. Daqui em breve voltaremos a bater-lhe à porta para saber o que é que anda a fazer. Ok, obrigado. Obrigado nós. Sonho com quem amar.